Tinha que segurar o barraco. Sua situação lhe deixava desesperado. Sua cor era barreira pra poder trabalhar. Fez um monte de inscrição, mandaram esperar. Tava devendo muita gente, precisava de grana. Se inscreveu numa grande empresa, mandaram esperar um telegrama. Antigamente a gente exigia um bom salário. Hoje em dia a gente briga por um trabalho. Na sua cabeça não tinha vez pra violência. Pedia emprego e exigiam boa aparência. Não era respeitado, era discriminado. A opressão era tanta que acabou ficando complexado. Seu filho em casa, barriga vazia. Eu tinha certeza que não era aquilo que ele queria. Aceitava um preto como faxineiro há um tempo atrás. Agora nem pra isso ele serve mais. A sociedade fechou as portas para um cidadão que ficou revoltado com uma opção. E essa opção morava ao lado. Entrou pra vida do crime querendo ser respeitado. Ficou de frente na favela controlando tudo. O seu negócio era o presente, não ligava pro futuro. Todo mundo tremia quando ele passava. A fofoqueira da favela perguntava: quem é o cara? Quem é o cara? Um crioulo revoltado com uma arma. Quem é o cara? Quem é o cara? Um crioulo revoltado com uma arma. Quem é o cara? Quem é o cara? Um crioulo revoltado com uma arma. Quem é o cara? Quem é o cara? Um crioulo revoltado com uma arma. Cidade de Deus, cidade de idade dada, de Deus. Foi aonde ele se consagrou, organização. No lugar ele também botou pra uma caxanga má responsa. Sua família também se mudou. Seu filho agora estava sendo bem alimentado, mas ele sabia que não podia viver mais sossegado. Quando ele era ninguém, ficava igual papel no chão. Agora as vagabunda fica em cima porque tá de pistolão. Na vida do crime ele aprendeu a ser impiedoso, frio, calculista, sangue bom, maldoso. Um otário agarrando uma garotinha, perdeu o pau e a mão e desfilou de calcinha. Criminal, criminal, tarado na favela, perde a mão e perde o pau. Isso saiu no jornal com a sua cara estampada. Burguesia confusa perguntava: quem é o cara? Quem é o cara? Um crioulo revoltado com uma arma. Quem é o cara? Quem é o cara? Um crioulo revoltado com uma arma. Quem é o cara? Quem é o cara? Um crioulo revoltado com uma arma. Quem é o cara? Quem é o cara? Um crioulo revoltado com uma arma. Um belo dia acordou com uma estranha sensação. Saiu de casa segurando a pistola na mão. O fogueteiro soltava os fogos de 12 por 1. É a polícia na sede querendo campear mais um. A correria começou. Ele entrou numa caxanga abandonada e se abaixou. Um camarada foi preso inocentemente. Não aguentou o couro e bateu com a língua nos dentes. Em poucos minutos a casa estava cercada. A metralhadora pronta para a gargalhada. Armas em punhos para atirar. Mais de 20 PMs cercando a casa, para que será? Para matar, para matar. Para matar, para matar. Para matar, para matar, para matar. Para matar, para matar, para matar, para matar, para matar, para matar. Se reagir ele morre, aí tá tudo acabado. Mas ele prefere morrer do que viver engaiolado. Tiroteio começou, bala pra todos os lados. Como sempre acontece, a corda arrebenta do lado mais fraco. Tiroteio parou, sua mulher gritou. Não aguentou ficar olhando e desmaiou. Foi o fim de um cidadão que nunca teve nada, que encontrou a sociedade de porta fechada. Seu filho muito triste, ficou desorientado. Tá sujeito a seguir o caminho errado. Em seu pai a molecada toda se espelhava e se orgulhava em responder quem perguntava: quem foi o cara? Quem foi o cara? Um crioulo revoltado com uma arma. Quem foi o cara? Quem foi o cara? Um crioulo revoltado com uma arma. Quem foi o cara? Quem foi o cara? Um crioulo revoltado com uma arma. Quem foi o cara? Quem foi o cara?